Sinto tua mágica no ar e o teu desejo vem me acordar. Se fecho os olhos, só vejo você. Teu cheiro me faz delirar. Sinto bater no peito, me invade a emoção. Se isso é paixão, não tem jeito. Aguenta firme, coração. Eu quero ser teu sonho, mas quem ser perto. Quando você quiser, quero estar por perto. Eu quero ser um beijo na eternidade e me esquecer que já senti saudade. E me arrepio ao te tocar. Sinto que o teu olhar quer me dizer que teu corpo quer me encontrar. Te sinto bater no peito, me invade a emoção. Essa paixão não tem jeito. Aguenta firme, coração. Eu quero ser teu sonho, mas que secreto. Quando você quiser, quero estar por perto. Eu quero ser um beijo na eternidade e te esquecer que já senti saudade. Eu me pergunto se é real um caso de amor que não tem final. Nunca me vi tão envolvido assim, pois sem você nada é igual.